Rádio Brasil Espírita apresenta o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita e a toda a equipe desse maravilhoso veículo de comunicação que permite que possamos transmitir as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo para todo o planeta Terra. Inicialmente, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de realização dessa tarefa tão sublime, que é a prática do Evangelho no lar. Essa prática afasta nossas sombras, dando lugar à luz e faz emergir as virtudes latentes em nossos corações. O contato semanal com as lições do Mestre Jesus, compiladas no Evangelho, juntamente com a oração e a união familiar, nos ajuda a sermos pessoas melhores, mais afáveis, serenas e confiantes, para encararmos as desventuras da vida como desafios a serem superados com coragem e perseverança. Somos residentes ainda em um mundo de provas e expiações, e por isso precisamos nos preparar e nos fortalecer para estarmos sempre equilibrados, tomando decisões que estejam em conformidade com a lei de caridade e amor e que permitam que tenhamos uma consciência tranquila. Isso possibilitará uma existência relativamente feliz. Um dos instrumentos mais eficazes para a obtenção de uma vida harmoniosa é justamente a prática do Evangelho no lar, que traz a luz do conhecimento e do amor, esclarecendo sobre a nossa essência divina. Desperta a necessidade de construir a paz em nós e no ambiente em que vivemos, e une as pessoas em torno de objetivos nobres. Daí, queridos irmãos, a importância de destinarmos mesmo dia e hora para mantermos o intercâmbio com o alto e preenchermos nosso lar com essas vibrações suaves. Alojamos assim o reino de Deus em nossos corações e ajudamos a orientar nossos filhos e todas as pessoas encarnadas e desencarnadas a seguir o caminho do bem. Convide sua família para a realização desse exercício e, aos poucos, o clima de tranquilidade, de compreensão, paciência, perdão e alegria irão afastando as agitações, as desavenças e o desamor, tornando seu lar um espaço acolhedor, afável e feliz. Vamos então iniciar com a Júlia, que fará a leitura de preparação do ambiente. Ok, mãe. Selecionamos para hoje a mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, cujo título é Fazendo o Sol. Além da cela em que te enclausuras, alimentando as vitórias dos sofrimentos que crias entre sombras mentais, o trabalho socorrista espera braços para acionarem a alavanca da oportunidade. Em favor de outros mais necessitados do que tu mesmo, que não podem parar nos degraus da lamentação. Eles passam pela vida entre soluços e provações, a que desde cedo se encontram vinculados. Dirás, no entanto, que eles já se acostumaram e que as dores que te laceram são insuportáveis. Ignora certamente a dor de uma mãe viúva e enferma, sustentando em braços fracos o filho misérrimo e esfaimado. Não sabes o desgosto profundo que experimenta um pai envelhecido, que a tirania dos filhos jovens atirou à sarjeta e ao abandono. Desconheces o sinal da orfandade desde as primeiras horas nas ruas do desconforto, em forma de complexos e recalques malsinantes. Desconheces os punhais invisíveis das dores morais que despedaçam o coração e mil outros angustiantes golpes com que o pretérito culposo pune no presente os infratores da lei. Ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Levanta-te da inércia a que te vinculas impensadamente e aciona a máquina da beneficência. A palavra de acolhimento fraternal que endereças a alguém é raio de sol na direção da vida. A reprimenda que silencias se converte em reservas de piedade ao teu próprio favor. Quantos bens se demoram encurralados em tuas mãos e quantas oportunidades te passam improdutivas. Acompanhe a viagem da semente em transformações incessantes até uma nova semente. Segue a jornada de uma moeda perdida na ociosidade do teu cofre e conseguindo os bens que pode espalhar quando dirigida pelos poderes da caridade. Aplica o minuto do repouso indébito e desnecessário, edificando algo bom em alguém ou para alguém. E as noites do desassossego fugirão com os lampejos das estrelas do teu esforço, clareando caminhos. Muitas dores são filhas da ociosidade. Diversos males descendem da ignorância dos males reais. Múltiplas enfermidades desenvolvem-se na madre da inutilidade. Vidas vazias são colunas belas e decoradas, sem base nem utilidade, dispensáveis e frágeis. A autopiedade pode ser comparada à era constringente que despedaça a frincha em que se apoia. Lá fora, além da cela do teu isolacionismo, está fazendo sol, e Jesus, hoje como outrora, esquecido de si mesmo e das ingratidões dos homens e do mundo, está recolhendo corações para a lavoura do amor. Deixa-te inundar da poderosa mensagem da luz e vencerás as sombras do pessimismo e da nostalgia que te vencem desapiedadamente, fazendo-te entender por que para quem ama sempre está fazendo sol. Meus irmãos queridos, chegou o momento da prece. Assim, esqueçamos os problemas e o cansaço, pois vamos trabalhar apenas com o nosso pensamento. Utilizemos nosso potencial afetivo para sintonizar com o alto, mantendo nossa consciência tranquila e conversemos com Deus. Não para pedir ou reclamar, mas tentar buscar nos aproximarmos de suas vibrações luminosas. Sintamos a presença fraterna de nosso Pai, a nos envolver em ondas de paz, de leveza, de alívio, algo transcendente, onde respiramos uma atmosfera menos densa para nos impregnarmos de bons fluidos e digamos: obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós e nos ajuda a efetuar nossa reforma íntima, a fim de mantermos nossa mente e corpo sãos. Assim seja. Para hoje, sorteamos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos ler o item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. No início dessa mensagem, o Evangelho nos alerta para a necessidade de amarmos os órfãos. Mas amá-los não significa ter pena deles, e sim nos doarmos de coração puro, pois a orfandade é um dos estágios do ensino na Terra, que tem como objetivo reabilitar o amor negado no passado. Comumente, quando confrontamos com crianças nessa situação, nos invade o sentimento de compaixão. No entanto, isso é uma demonstração da nossa falta de conhecimento da lei divina. Afinal, ele não é nenhum deserdado do Pai. Sabemos que os acontecimentos não são frutos do acaso, e os desígnios desses irmãos têm a ver com a imposição da lei de causa e efeito, que tem como meta educar para conscientizar, libertar e tornar feliz. A orfandade tem como desígnio o desenvolvimento do amor ao próximo, o respeito, a solidariedade. Oportuniza a que passemos a oferecer aos outros aquilo que nos omitimos de fazer no passado. O aprendizado está no reconhecimento dos valores do amor. De outro lado, o órfão é um ser que requer muita paciência e compreensão pela sua carência e revolta. É preciso abreviar o desencanto da vida e a solidão, agindo com solicitude, renovando as ações em caridade e esperança, porque o muro dos desencontros cairá quando há vontade de dar sem esperar nada em troca. Se a orfandade é lição para quem vive a experiência, ela também é oportunidade de trabalho para os demais. Tanto é que o Evangelho nos fala que Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Quantos criminosos de hoje poderiam ter seguido outro caminho se tivessem tido alguém que os amparasse, protegesse, orientasse e os livrasse dos vícios da violência a qual foram submetidos? Além disso, devemos pensar que muitas vezes a criança que socorremos pode ter sido nosso filho, ou nosso pai, ou nossa mãe, ou avô, e assim sucessivamente. Somente Deus sabe. Mas o que importa mesmo é que devemos amenizar o sofrimento de qualquer pessoa com amor, carinho e dedicação, sem esperar recompensas, em especial aqui os órfãos que vivenciam momentos de abandono, desamor, medo e insegurança. O ato de adoção, por exemplo, é um grande gesto de amor e nos ensina a olhar todos como irmãos, filhos de Deus. E se pensarmos bem, nosso verdadeiro Pai é Deus, os demais são adotivos e variam a cada reencarnação. Portanto, reflitamos nisso e sejamos bons para todas as crianças e adultos órfãos de pais encarnados e desencarnados. Isso porque tem muitas crianças que têm pai e mãe, mas estes são totalmente ausentes. E tem muito adulto e idoso abandonado por serem portadores de doenças, deformidades ou devido à idade avançada. Assim, conclamo o Evangelho que trabalhemos na vinha do Senhor, socorrendo a todos que precisam do nosso amor. Esse gesto de amparo aos deserdados nos proporcionará alegria e felicidade ainda nesta encarnação. O que vocês acham? Thank you.